Guarulhos. Sente para 3487, aguarde um minutinho, cópia para Guarulhos. Informação em curso é Oscar. Sente para Oscar. Salvador, gol 1435, pushback acionamento, ganha time é dúvida. Ok, o gol no 435, aguarde só um instante, temos duas aeronaves aí para ingresso no pátio. Aguarde um minutinho, autorização. Já se escuta aguardando para que tempo. Repórter do João Campos. É preciso presente durante o repertório, repertório do Dama, é autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 10 noite. Teve pouso, 1982. Mal 45, com receita, já na 63, não tem, obrigado. Blue American 980 clear text via Afron and India on rolling point call tower 118.6 just altimeter 1016 and change your frequency from approach to 119.35 now. Web 589, aguarde um instante para puxar essa, né? O gate 4. Temos um 757 que está em táxi. Aguarde um minuto. Aguarde um pisco. O TAM 3732, após o 757 da América deixar o eixo da Juliet livre, prossiga para o gate 10. Posso América, vai para o gate 10, 3732. Five, go ahead. Six, 25, stand by to copy. Inform your departure time to Zayden. Decolagem, pista 10, vento 110 graus, 10 noite. Decolagem, pista 10, 3259, bom dia. Ok, do you request a delay to departure, confirm? Yeah, just a couple of minutes for PA. 2 minutes 11, sir. Okay, American 980, continue tax via apron and on holding point, maintain position and call tower on 118.6 when ready to departure. 1982, prossiga em frente, o gate é o 05. 7, 0, 5, 1, 9, 8, 2. Renato Gosta, 6310, autorização Guarulhos, voo 360. 360 Guarulhos, Oceania 6319, aguarde cópia. Guarda. Salvador, 3487, transporte para o feedback de estacionamento da posição 2. Ok, o tanto 3487, mantenha a posição, aguarde a cópia, o 3487. Temos um 757 a retaguarda. Afirmativa, então, quando possível, copie a autorização e já está completamente pronto para o feedback. Ok, a previsão mais 4 minutos. Afirmativa, obrigado. Solo, Golo 435, pode dar início a passagem do tanto. Bono 435 está autorizado, chame para o táxi. Chama na táxi, 435. Webjet 5819, após a passagem do 757, pode iniciar o pushback no gate 4? Tem um 757 e tem um Boeing 37 aí da Gol, que vai sair também do pátio. Aguarde a liberação. Ok. Autorizado a Mari, desse da 060. Do you have condition to taxi a little bit via India and maintain position on rolling point? We'll maintain on India, short of the runway command. Okay, thank you. Running left for Pacho, go no 982. Change, go no 982, o gate é o 5, ok? Gate 5, está autorizado, Pacho, go no 982. Change, Vitor, Vitor Alfa, Juliette, ciente, reporte na final da pistola 17. Reportando na final da 17, Alfa, Juliette, pode descer para mil pés? A torre, Alfa, Vitor, Juliette. Autorizado, mil pés, Alfa, Vitor, Juliette. Autorizado, mil pés, Vitor Alfa, Vitor, Juliette, reporte na final da 17. Alfa, Vitor, reporte na para cópia. 3487, Datan, 3487 da TAM, está autorizado Guarulhos, o nível 360. Via UPZULU 44. Decola da 10, curva à direita, subida da EL, após da EL Leda, após Leda DCT Eudes, para interceptar Zulu 44. Controle 1935 e acione 5450. Autorizado São Paulo, nível 360, Zulu 4-4, decola da 10, curva à direita, saída da EL, Leda, após direto Deus, 70 aerovia, transponder 5450, controle 1935. Correto, 3487 da Tancha, aguarde a liberação do pátio, temos duas aeronaves para início de táxi, aguarde a instrução, se é o número 1 no setor. Recife 2220, chama Recife 435, táxi pelo pátio seguindo o Boeing da Webjet, via pátio Índia, no ponto de espera chame a torre em 18.6, o ajuste é 1.06. E modifique a frequência do controle agora para 19.35. E copiou então, segue na retaguarda do 17, Patrícia, 19.35, motor de 1.016, ajuste 4.35, ponto de... Até logo. Salvador, não. Atende. Vai, vai, vai, vai. Sim, Alva Vitor Juliette, ciente, autorizado pouso, pista 17, vento 130 graus, 109. Vitor Juliette, Alva Vitor Juliette. F59, stand by clearance 2, Aida. Tá mais. Ciente, o Web 58 no ano, táxi autorizado à direita. Número 2 no ponto de espera, chame a torre, 18.6, o ajuste é 1.016, e a frequência do controle agora é 19.35. Ok, boa viagem. Gente, está autorizado Guarulhos, o nível 360, via Upzulu 21, decola da 10, curva à direita, subida é Arbor, com transição Elefa, o controle 119.35, acione 5445, 6319 da Ocean Air. Guarulhos 36, conforme Upzulu 21, decola da 10. Curva pela direita, a bosta dela, 1935, 5445, obrigado. Correto, chame pronto para puxar e acionar. F487, autorizado pushback e acionamento, chame táxi. Autorizado, chamarei táxi, nada de 487. Pascal, só confirme o último do equipamento. O nono autorizado alinhar e manter a pistão no zero. Qual foi o número? 6319, 7. 7, está autorizado. 6319, chame táxi. Sinal INS, reporte estabilizado do Fox, por favor. Contra lá. Airline 80, Airborne 53, contact control frequency 1935. 1935, American 980. Call you in a few minutes. Again. 980 is at 2,500, 390. Line 980, radar contact, climb level 390, book a descent. Climb 390, American 980. X250, complete final approach, call Tower 118, base mark 6. A gente prossegue via corredor, confirme o POV. A gente reporta a rotatória, visual com campo. Nacional 6250, continue your approach. Webjet 5811, decolou 55, sendo controle 119.35. Ah, deve ter sim, ó, companhia. Tomador, muito bom dia, Webjet 5811. Web 5811, bom dia, contato radar, subida 360, sai da Arbor. 360 na Arbor. A possibilidade de pôr de Arbor, senhor? Autorizado. É. China 6311, a livre táxi em frente, seguindo um Airbus da TAM pelo pátio Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 186, o ajuste 10 no 6, o China 6311. Bom, no 435, visual, caranagem final. Bom, 435, após o pouso da mesma, autorizado alinhar e manter a cabeceira 10. Quatro, Ocean, na ação, aí mantendo 0, Fox Papagô completa a aproximação, torre no 862. Para o táxi, Sam 348, instante, temos 134 a bordo, 3 horas e 20, alternando o galeão. Papagô, continue a aproximação, aguarde pista livre. Meia. 10 na meia, táxi. Frente aqui, ponto espera 10, 3487.0010. Bom dia, TT 487, mantenha ponto de espera. 6250 on the ground at 58 right by right, contact Salvador ground 1-1-1-1, this is 9. Okay, Oceania 6250, continue taxi via Alpha and Juliet to gate 02. Lando 6225 is the ground. On the code, stand by 1 minute to receive your copy, okay? De Novembro Alfa, prossegue direto, final da 17, reporta de Slavo Campos. Apresente final da 17, reporta de Slavo Campos, de Novembro Alfa. 0, vento 1, 2, 0 graus, com 1 no 1 nós, ajustando 0 no meio. Apagou, frente. E a UP Zulu 16, e após conforme o plano. Decolagem da pista 17, com primeira curva à direita no perfil da subida da El, após da El Leda, e após Leda DCT Bridge, para interceptar a aerolinha. 1935 controle, 186 a torre, 5461 no transponder. Zulu Salvador, boa, gol no 435, cruzando 2000. 35, bom dia, contato radar, vira 240, sai da El. 240 na El, 435. 0, solicita. A subida é a mesma e a curva também, aqui pela direita. Chame a torre, 18.000 para acionar os motores, com ajuste no zero no meio. 347, posição de decolagem imediata. Confio? 347, pode decolar imediato, você. É, estou a alinhar e manter a pista no zero, então 3487. Ali mantém no zero, 3487. 595, é isso? É bom. Ok, o trip 5595, aguarde um instante a cópia para a Vitória. Qual o horário do seu plano? É ideal, senhor, a nossa destino. 1331. Gente, 1331, eu aguardo um instante de cópia. O senhor pode nos adiantar a saída da Brasil Diesel? Zona 301, direita, solo 1219. Pistão na 0, vento 1-0 graus com 9 nós. Direita na decolagem 1-0, na 3-4-7. Pistão na 0, chame a 13 no 1. Sente o chame a 13 no 1 após a rolagem do Airbus da TAM, 2-0 de AMT, pistão na 0. Informação Oscar, 360 São Paulo, Paris. 90. Poderia confirmar recíproco 260? Afirmativo. Obrigado, bom dia. Índia November Alpha, saiu do corredor Interlagos, está com proa da final autorizada pelo controle. Gente, November Alpha, reporte a 3 milhas da final da 17. Será 3 milhas de final no teste, de não lembrar. Fox Papagolfo vai para Arestar? Papagolfo, cruze o pátio e chame a torre em 18.6 na Lima para continuar o táxi. Tá, 3487, decolada aos 1303, chame o controle agora em 119.35, bom voo. 119.35, obrigado, bom trabalho. Controle, são Salvador, 103487, transfere cruzando 1600 pés, saída da El. 3487, bom dia, contato radar, cruza ao 360, após 2 mil pés, direto Leda. 2 mil pés, direto Leda, OTAN 3487. 10, curva à direita, subida Arbor, com transição Elefa. O controle 1935, eu transfondo ao 5475. Pode repetir a subida, por favor? É Arbor, com transição Elefa. Então tá Guarulhos 360, aproximou 21, decola a posição no 0, primeira curva à direita, subida Arbor Elefa. Controle 6-1-9935, transponder 5475 ou 1983. Ciente, gol no 983, está correto. E chame para puxar esse sinal. Gol no 983. Puxa, Quebec, eu tenho autorizado com o da papai, aporte na Quebec. Papa Golf, continue seu táxi em frente, tá na escuta do solo ainda? Decolar pistão 0, vento 1, 2, 0 graus com 1, 1 no nós. This 625, I will receive now your transpond code and standby clearance from control area under 625. Whisky Quebec Hotel vai manter a Mike e pode chamar na Lima o solo em 1219. Na ONU 7 de novembro, Alfa. 7 de novembro, Alfa, pesado pouso na pista 17, vento 120 graus com 1-1 nós. Sente de pouso em novembro, Alfa. Sente, mantém, escute, aguarde a cópia, o TAN 3733. É a Dael. Lagou que mantém a ponta de espera. Esse Quebec Hotel, prossiga. Gente, esse Quebec Hotel cruze o pátio, ingresse na Índia e no ponto de espera da 10, torre 186. E o ajuste é 10 no meia. Esse ajustado é 0 no meia, passa a Índia, está no ponto de espera, até 18 no meia. Bom dia, contato radar, 2360, sai da Arbor. 435 no 435. Prossiga, o 435 na escuta. Chama Recife, no 251. 251, 435. 25, ready to copy. Gente, autorizado backtrack, a porte levando pista para o pátio 4. 0, via Eckerisk 50. After that, conform flight plan. Departure will be from runway 10. Dial departure after fly heading Leda. After Leda, fly heading Eudes position. Departure frequency 119.35 and the scope hold 55 0-1. Whiskey, Quebec, hotel, autorizada, linha área, decolar, pistão no zero, vento de uma centena com 1-0.